A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E alguns hábitos e manias tomam as nossas vidas sem ao menos nos pormos a pensar por que diabos fazemos aquilo. E um desses hábitos é o tema dessa edição do Agente 86 e é um daqueles vícios que passamos principalmente a ter ali na infância. E não fossem por alguns terrores e alguns deles como, se você engolir vai colar suas tripas. Ou de repente uma furiosa professora que ouvisse ali um estalar de uma bola feita na classe, ela poderia nos levar ali aos cuidados do diretor, isso nos aterrorizava. Mas não fosse isso, a gente continuaria ali a mastigar até as nossas mandíbulas latejarem. E obviamente que eu estou falando do hábito de mascar chicletes, um dos maiores enriquecedores de quituteiras de porta de colégio e também de dentistas brasileiros. Ô Walter Rezende, me diga se você foi um mascador compulsivo aí dessa maravilha de látex. Descobrir um segredo do gigante. Bloco gigante tem dois novos sabores, laranja e uva. Diferente, gostosão, faz cada boluna. Bloco gigante, o chicle de bola 2 em 1. Agora também nos sabores uva e laranja. Eu sempre paro de mascar quando acaba o açúcar. É rápido. É. Acabou, eu paro. Então Trident você não masca porque não tem açúcar. É, verdade. Quando acaba o gosto, sim, né? Isso. Eu paro. Eu me lembro quando eu era criança, eu mascava ali um chiclete, aí acabava o gosto, eu tirava e enfiava dentro do açúcar. Verdade. E dava ali uma retorcida nele. E jogava na boca de volta. Você podia pegar um pedaço de borracha e fazer a mesma coisa, pô. Mas será que impregnava com açúcar? Talvez não, né? Vou tentar. Podia ser um chiclete eterno, né? Me lembrou daquela bala eterna lá do Willy Wonka. É verdade. Não se sabe ao certo quando é que o homem se pôs aí a mascar essas resinas extraídas de árvore. Mas há registros históricos de que vários povos na antiguidade, como os maias, previsores furados de fim do mundo... Eu não venha falar alguma coisa que o maia disse, que eu vou sair desse estúdio. E os astecas também, né, esse povo pré-colombiano e tal, eles mascavam ali uma resina e já davam o nome de chiclé. Vejam vocês, o nome saiu daí. É, foi criado pelos maias e pelos astecas. Um índio vestindo uma cabeça de cavalo... mascava chiclete nos Andes. Acho que por isso que as lhamas cospem, né? A guloseima que conhecemos, como é hoje, ela surgiu ali no final do século XIX, quando o americano Thomas Adams fabricou o primeiro lote de chicletes em formato de bola. E em meados do século XX, especialmente ali pós a guerra e tal, as resinas que eram naturais passaram a ser substituídas por sintetizadas, vejam você, a partir de refino de petróleo. Então, que... não acredite que você está mascando aí algo provindo de borracha, da seringueira. Vem não. Da nafta, sim. Um chiclete. É, cara, todo chiclete hoje, do século XX pra cá, ele é feito de petróleo. Aliás, a empresa do seu Thomas, a Adams, ela é a maior fábrica de doces até hoje no Brasil. Caramba. E eu vou propor a você aqui, Walter Rezende, lembrar de marcas de chicletes que estragaram muitos dentes nossos e dos nossos ouvintes. Uhum. Da própria Adams aí, eu me lembro adorava, principalmente quando criança, os mini chicletes, né? Que era pequenininho. Chiclete, tem uma janela na embalagem que é uma bocona. Isso, que cara, aparece os chicletes. Todos coloridinhos. Aí tinha um mais bonitinho. Daí tinha também aqueles de caixinha, né? Vinham aqueles dois dentro daquela caixinha amarela. É. Verde e rosa, né? Também menta. E tinha um com sabor... Que o nome depois virou chiclete, não depois virou? Depois virou chiclete, exatamente. Obviamente, os clássicos Plock e todos os seus temas... Plock sempre sai alguma linha de temas, as figurinhas principalmente. Sim. Plock Monsters e também Tatu, né? Com as tatuagens e tal. Porque as tatuagens eram terríveis, porque você dava aquela lambida na figurinha. Isso. E grudava no não braço. Não parecia com nada, parecia uma tatuagem de cadeia. Era um borrão, cara. É verdade. Eu tenho certeza que o Chico Picadinho tinha o corpo coberto de tatuagem Plock. E a outra marca também concorrente, a Ping Pong, também tinha vários temas nas copas, né? Todas as copas que a gente acompanhou. Tinha também uma lembra de uma série de Pantanal com o bicho do Pantanais. Não tinha o Futebol Cards? Não, então, essa foi a mais hypada de todas, né? Porque tinha de Guinness Records. Uhum. Lembro também de Fundos do Mar. Eu lembro de uma muito tosca, que era de Profissões. Profissões? É, as figurinhas vinham com Profissões e tinha lá uma explicando o açougueiro. Me lembro muito bem dessa, cara. Caralho. E eu, durante um momento da vida, eu queria ser açougueiro. Por conta de uma figurinha do Ping Pong. E como você falou, acho que o mais cultuado de todos foi Futebol Cards, né? Que era maiorzão e tal. Mas eu acho que o maior aproveitador de temas foi aquele chiclete Buzzi. Lembra desse chiclete Buzzi? Lembro. Que após umas 15 mascadas, ele derretia na tua boca ali, virava um nada. E você tinha que jogar fora, porque não dava nem pra fazer bola. Terrível. Parecia que era de celulose. Isso. E desmanchava os pedaços de papel na tua boca. Isso, exatamente. Era impossível de fazer bola com ele, né? Não dava tinha. Pra fazer. Era um vagabundo demais. O fabricante, que é a Reclam, até hoje, inclusive, existe, e na mesma toada, né? Porque na nossa época tinha lá Balão Mágico, Menudo, Barbie, né? Que eram temas do chiclete Buzzi. E até hoje eles vivem aí com temas como Crepúsculo, Restart e outras porcarias do gênero. Agora, eu me lembro de um chiclete que eu gostaria que você me lembrasse, porque a internet não foi capaz, que era um chiclete em pó. Você lembra? Você mandava pra dentro da boca e misturava com saliva e ele se transformava num chiclete. Eu não consigo lembrar o nome disso e a internet não foi capaz de me lembrar também. Só podia ser obra do Satanás isso aí, cara. Cara, na mesma categoria tinha aquele bolete que era um pirulito que virava bolete chiclete. Bolete o que é o pirulito que é chiclete. Chiclete. Exatamente. E aquela bala Big Ball. Big Ball, exatamente. É que o inventor de tudo isso, se fosse na Inquisição Francesa, seria ateado fogo no corpo dele, falando que aquilo era uma bruxaria. Até porque a bala, ou primeiro você tinha que mascá-la, né, pra você chegar até o chiclete. Então você ia chupando a bala. Aquilo é uma maravilha pros dentistas, né? Porque você não fosse chupando, você fosse um desesperado pra chegar logo na goma. Você já quebrava você o teu dente. Você a jaqueta. Mascando. É. E depois você ainda destruir com muita cárie adquirida na goma. Acho que o Flash Nap era o primórdio do Babalu, né? Sim. Nessa de chiclete com líquido dentro, tinha de hortelã, né? Babalu, né? O Babalu tem várias sabores. Banana, melancia, essas coisas devem ter até hoje. Coca-Cola, né? Cara, me lembro de um Babalu. Na verdade, não Coca-Cola, mas cola. Me lembro de um Babalu cola. Sim, tinha gás. Dava pra dar um rotão depois. Tinha também o azedinho, né? Do moranguinho, que era gosto de morango. Strawberry, sim. Da Adams também. É da Adams? É, ele é aquele formatinho de tiras. Tinha uma mastiguinha que no comercial falava pra mascar um só por dia. Sim. O que será que tinha essa recomendação? Tinha o quê? Plutônio, né? O mesmo problema do Yakult, né? Yakult tem isso? Yakult só pode tomar um. Eu já tomei, tipo, uns 8. Não, então é por isso que tá assim. Não, você caga igual um pato. Impressionante. Eu tomei Yakult com cerveja, mas não repito essa sandice. A população de lactobacilos vivos dentro de mim era superior à da China naquele dia. Você caga igual um filho da puta. Aí foram surgindo uns mais mainstreams, né? Em latinhas. Aí já é pra que a gente tinha uma condição mais... Uma latinha, parecia de band-aid, isso, né? Isso, exatamente. Tinha um desenho de um band-aid. Assim. O Trident, que foi a evolução do Dentine, né? Sim. Era chamado de Dentine antigamente. E os chicletes que deixava os manés com a língua azul, você lembra? Você comprava nos quiosques de mágica, no shopping. Exato. Tinha isso também. É. E o ouvinte Rosinaldo Coimbra mandou a seguinte história, abre aspas. Minha irmã Tânia, quando criança, cometeu um furto em uma doceria perto de casa. O dono viu e foi falar com meu pai. Meu pai pagou a caixa de chicletes ping-pong que ela havia roubado, só que a fez enfiar tudo na boca e ficar horas mascando aquele tolete, né, de borracha. De borracha não, de petróleo, né, segundo o Alexandre. Até hoje o maxilar dela se solta às vezes por conta disso. Já viu o maxilar solto de uma pessoa? Cara, é algo estranho, cara. É algo doente. Dá um soco no queixo, um gancho. Vai voltar no lugar. Cara, eu tenho uma história tosca com chicletes. Uma das minhas primeiras tentativas de amor com uma garota... Porque ela simulou um ímã com chiclete. Antes fosse. Eu tava meio tenso. E o chiclete também tinha esse lado aliviador de tensão, né? Então eu mascando chicletes ali e tal. E a gente foi, beleza, fomos lá pro recinto. Eu não posso citar nomes. Escreva o recinto. Uma casa suja. Um sofá sujo, podemos dizer assim. E uma hora ela falou assim, tira esse chiclete. Eu, tá bom. E eu estava na parte... Da boca, chiclete da boca. É, eu tirei, eu estava na parte baixa assim, né? Eu tirei o chiclete e eu botei o chiclete, manja, perto da... Eu deitado e botei o chiclete perto da cabeça. Pra mascar assim, depois, pra continuar. Pra mascar depois, eu sei lá, eu devia ter jogado em algum lugar aquela porcaria. Num dado momento mais forte ali dos atos libidinosos, eu comecei a sentir algo puxando o meu cabelo. Ih, caralho. O meu, o chiclete, o marido dela, o marido dela segurando o seu cabelo. Antes fosse também, cara. O chiclete grudou no meu cabelo, cara. E eu não conseguia. Aí eu fui ficando mais tenso ainda. Aí eu baixei a guarda. E ela, o que foi? Ah, esse chiclete. Ela, peraí. Daqui a pouco ela voltou com uma lata de óleo soja. Te besuntou. É só isso pra tirar chiclete do cabelo. E jogou na tua cabeça. Mandou ver no meu cabelo. E eu me desgrudei daquela porcaria com óleo soja. Eu já ia pensar que ela queria fazer sexo anal. Alexandre, lembrei de uma história aqui. Eu me lembro certa vez que eu estava dentro do coletivo, né? Aí tinha dois garotos. O ônibus estava cheio aquele dia de chuva, sabe que as janelas ficam fechadas, aquele calor. Já todo mundo incomodado com aquilo. E tinha dois moleques que eles estavam com um bolo de umas figurinhas. Não sei se era Plock ou Ping Pong, não sei. Que tinha umas charadinhas. Plock? Sim, me lembro. Aquela, muito bem. Você sabe qual é o cruzamento de girafa com papagaio? Alto-falante. O que é um pontinho verde no canto da sala? Uma ervilha de castigo. Por que a girafa é amarela, grande e comprida? Porque se fosse branca, pequena e redonda, seria um comprimido. Aí os moleques estavam falando isso e o tempo todo na viagem e aquilo estava perturbador. Até que um afrodescendente daqueles parrudos, saca, grandes, chegou para um dos moleques e falou assim: você sabe o que é o negão em cima de uma vaca? Aí o moleque arregalou os olhos e falou assim: não. Aí ele pegou e falou assim: é eu comendo a tua mãe. Aí o moleque falou, já com os lábios balançando assim, quase pra chorar: mas eu não tenho mãe.